Solta o play, DJ. Burning fires, burning lies on the long distant roads, through the lost mountains endless, so far away from home. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Nessa semana, a gente vai, talvez ou não, estrear uma modalidade nova que eu pensei enquanto voltava do trabalho de ônibus hoje. Ônibus, essa sempre modalidade, eles. Ah, sempre. Ônibus e banho, né? Na verdade, eu sou ônibus e banho são os momentos de epifania criativa mais intensos que uma pessoa pode ter. É sensacional. Essa semana, vamos começar a playlist Shuffle. Shuffle, pra quem não sabe, é a modalidade que o iPod colocou para mesclar aleatoriamente as suas músicas. Aleatoriamente ou nem tanto. Então, o que eu fiz essa semana? Eu peguei a pessoa que é mais legal de dar errado, que é a Adri. Puta que pariu, cabeça, obrigado. Ela vai pegar o celular dela, colocar no modo shuffle, e a gente, a playlist vai ser o que o celular dela quiser. Pra começo de conversa, o cabeça não me informou do que ele tava planejando antes de me tacar nessa gravação. Não. Então, se der tudo porque errado, assim a culpa como... é dele. É dele, tá bom? Porque a graça, na verdade, é o seguinte, é só se vocês não sabem o que vai vir, a gente também não. E muito menos a Adri, porque é mais legal. Porque foda-se, né? Vamos deixar a Adri no escuro porque isso é divertido, adoro. Então, o que a gente vai fazer agora? A Adri vai pegar o celular dela, vai abrir o player, vai, na verdade, ela deu até uma boa ideia, que é pular 10 músicas, pra que não fique, às vezes, né, pra não ter problema, ela vai pular 10 músicas ou mais, seja lá. E aí a gente vai começar a fazer uma playlist de músicas do Shuffle, porque é o Shuffle, é a nova modalidade. A primeira música, Soldiers of the Wasteland, do Dragon Force. Caraca! É, Soldiers of the Wasteland tem um instrumental muito delícia, essa música. Gente, essa música é muito boa. Só que assim, você tem que estar no mood certo pra escutar também. Porque acho que Dragon Force, se você não tiver com naquele espírito pra matar dragões, você não aprecia a música de tudo. Mas é uma boa música, de fato. Uma música muito boa. E pra você, amigo, ouvinte, jovem mancebo, que apenas conhece Dragon Force por Through Fire and Flames, porque jogou o Guitar Hero, saiba que a banda é muito boa. Sim! O instrumental é impossível, claro. Claro, mas eles fazem isso porque sim, eles podem. Eles podem, você nunca vai poder. Eles são animais, assim, é bom em tudo, fato, tudo, tudo. Fato, os caras são sensacionais. O vocal deles é lindo, gente, que vocal maneiro. É muito boa mesmo, escutem, que vocês não vão se arrepender. Então, na verdade, essa será a música que vocês irão escutar do começo até o fim, porque a playlist tem que ter uma música que a gente escuta durante. Então, com vocês, Dragon Force, Soldiers of the Wasteland, escutem aí. Dri, o que veio, né, agora nesse seu modo shuffle? Vai fazer a alegria do Mugi, porque sai a Endo do One Piece. Eu não sei, eu sei que é de um filme. Assim, começou bem, tipo, eu sei que é de um filme, eu nunca assisti. Não, aqui admito que eu não vi os filmes de One Piece por motivos de... não tenho paciência. Só vi o Strong World por motivos de ser o Strong World. Mas a primeira sai ainda, a música é legalzinha, a letra é legal, é assim, tá longe de ser a pior música da trilha sonora. Começamos bem. One Piece sai a Endo e escutem aí, ela é divertidinha. いかつい時が追いだにどなる。お前はいつまで寝てんだ。奴らがそこまで来てんだ。その時全てが動き出した。そうした本物だったんだ。無数の さやエンド共に分かち合った涙。おいらたち今日もさやエンド。かけがえのないワンピース。 Então vamos para a próxima música da playlist da Adri. Até agora tudo certo. Caraca, yes! Agora eu fiquei feliz. Come Cover Me do Nightwish. Cara, agora essa playlist não tá queimando meu filme. Obrigada, obrigada, chefe, obrigada. Come Cover Me é provavelmente uma das músicas mais fofinhas do Nightwish. E ser fofinha não quer dizer que ela é calminha, ela é pesadinha, ela é legal. E, poxa vida, da época em que ainda existia paz entre a vocalista, entre todo mundo, da época em que a vocalista não tinha sido demitida por uma carta. Ai, bons tempos do Wishmaster, saudades. Mas sério, essa... O Wishmaster é o álbum, né? Pra quem não sabe, é... O Wishmaster, eu acho que foi, assim, o último álbum da primeira fase deles, que era bem mais, assim, bem mais lírica e tudo mais. A partir do álbum seguinte, eles foram mudando um pouquinho. Não é meu álbum favorito deles, porque, sério, o Imaginarium é uma obra de arte, Mas o Wishmaster é sensacional. Acho que muita gente conheceu o Nightwish por causa do Wishmaster. E Come Cover Me é uma música muito bonitinha, uma letra muito bonita. E por enquanto minha playlist tá me salvando. Amém. Vamos erguer as mãos pro céu e agradecer a isso. Então com vocês, Come Cover Me, Nightwish. Escutem aí. E eu aqui, continuando rezando para o Deus do Caos, para que a próxima realmente traga algo interessante do ponto de vista de humilhação pública. Mas vamos lá, Adri. Oh, agora, já que você quer tanta humilhação pública, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Groove Coverage, eu não lembrava nem que eu tinha isso no meu celular. Ok. Groove Coverage, pra quem lembra dos CDs da Jovem Pan de musiquinha eletrônica de 2007 por aí, era uma das bandinhas que tocava. Era, assim, pensa num David Guetta incrivelmente piorado, são eles. É legalzinho, assim, dá pra dançar um pouquinho. O nome da música é The End, ela é mais ou menos. Aí, agora achei o clipe, tá uma mulher andando numa estrada. E um carro? É, nada faz sentido. Uma coisa que eu percebi, que é uma máxima de clipes de música eletrônica no geral. Eles não fazem sentido. Não fazem sentido at all. Você pega o clipe os clipes do David Guetta, os clipes do Avicii. Não tem nada a ver com nada, cara. É uma loucura, mas é legal. É legal, eu não me queixo. Então, com vocês, Groove Coverage, The End. Escutem aí. My home is in motion as darkness unfolds. The air overloaded, the sky stands in gold. But you went away, you left me to stay. We see us in heaven, I'm counting the days. At the end of time, at the end of us, at the end of everything we have, only faith helps you, only grace can do, only you can take the pain. Cause the end of peace is the end of life, and the end of any happiness, only love helps you, only trust can do, only you can take the pain of me. Então, para a nossa próxima música, que é Dri, nos surpreenda. Ai, meu Deus. Tem Chico Buarque. Aí, tá vendo? Minha playlist tá boa. Olha só. Construção do Chico Buarque, cara. Quem diria depois... Olha só que mescla interessante. Olha que coisa legal a gente tá trazendo pros nossos ouvintes. A gente tá indo de Chico Buarque a Dragon Force. Não chegou ao nível de randomismo das playlists do Tenchi, porque as playlists do Tenchi são outro nível, mas... A gente não vai chegar em UDR, graças a Deus, hein? Não, a gente tá tentando o meu celular fugir. Não tem UDR, mas, sério, é porque assim, eu vou achando música legal, vou tacando no meu celular e, poxa vida, vamos fazer uma playlist variada. Às vezes até eu durmo no ônibus escutando Muse, acordo com Teatro Mágico, por exemplo, sabe? Vai de 0 a 100, muitas vezes. E, poxa, Chico é Chico. Construção, acho que é uma das músicas com uma das letras mais interessantes que eu já escutei. Os jogos de palavras são muito bacanas. Geração Nova, por favor, escutem Chico Buarque. Se vocês não escutam, por favor, deem uma chance. Façam isso pela tia Adri, por favor. Tá bom? Então, com vocês, Construção, Chico Buarque. Escutem aí. Amor daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Atrapalhando o tráfego. Amor daquela vez como se fosse o último. Beijou sua mulher como se fosse a única. Cada filho ser como se fosse o pródigo. E atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo num desenho lógico. Seus olhos embotados de cimento e tráfego. Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o máximo. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo. Pessoa no céu como se ouvisse música. E flutuou no ar como se fosse sábado. E se acabou no chão feito um pacote tímido. Agonizou no meio do passeio náufrago. na contramão, atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse máquina. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Perdeu no patamar quatro paredes plásticas. Certo pra descansar como se fosse um pássaro. E flutuou no ar como se fosse um príncipe. E se acabou no chão feito um pacote bêbado. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer, a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Ao contrário das minhas expectativas. Aí, começou a aparecer as vergonhas. E a voz louca do Vocaloid. Claro que ia aparecer Vocaloid, por quê? Porque eu não tenho respeito próprio. E ainda assim, não qualquer música de Vocaloid, a música mais retardada que é, e é Vampouca. Por que que eu coloco essa? Porque sim, porque eu rio dessa música idiota sozinha no ônibus. É isso. Não tenho justificativa, ela apenas existe. Dri, só pros nossos ouvintes, às vezes... O que é o Vocaloid? Às vezes a pessoa não sabe muito bem. Dá uma explicadinha rápida. Pra pessoa talvez entender o quão bizarro e pra onde a gente tá indo. Vocaloid é um software de síntese de voz. Que as pessoas usam pra compor músicas. Às vezes saem uns trabalhos muito legais. Às vezes saem coisas extremamente bizarras. E a Vampouca, por exemplo, ela veio de uma música do... Uma música tradicional finlandesa. Que tem uma parte que eles falam um monte de palavras sem sentido e que... Colocaram na vozinha de taquara rachada da Rin Kagamine, essa não é nem da Miko, mas é isso, uma musiquinha, uma música sem letra. Que com... fica biribi, parada, isso porque não caiu a versão em metal que eu tenho dessa música, que não é da Vocaloid. é de uma banda finlandesa que fez da letra original, que ficou muito maneiro, por sinal. Então, com vocês, começou a queimação de filme, e a Vampouca, Vocaloid, escutem aí. Claro que isso ia aparecer. あら、さあ、いや、 Ara, sa, sa, yari, di, da, di, di, da, ba, di, dan, din, dan, den, dan, do, wa, ba, di, da, da, ba, di, ba, di, ba, di, di, di, di, di, di, di, su, dan, den, dan, do, ya, ba, di, nan, den, nan, de, alo, ma, da, ba, di, nan, den, nan, de, alo, ma, da, ba, di, nan, den, nan, di, nan, den, nan, di, nan, di, nan, di, di, di, di, di, ara, sa, sa, yari, di, da, di, di, da, ba, di, dan, din, dan, den, dan, do, wa, ba, di, da, da, ba, di, ba, di, ba, di, di, di, di, di, di, di, su, dan, den, dan, do, ya, ba, di, nan, den, nan, de, alo, ma, da, ba, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, di, あらさあさあやりりばりりんたばりたんりんらんでんたんどわばりたたばりたりばりりりりりりりすてんでんたんどやばりんなんてんなんでアロマだがぬぶぬぶぬぶぬぶでいえぐまきたりんなんでんなんどたたたたたたぶぶでやぐ em playlists anteriores minhas, que é a trilha sonora de Homestuck, uma música chamada Moonsetter. Ela é uma instrumental bonitinha de piano, tem, parece musiquinha de, sei lá, faz você pensar naqueles filmes de época, sabe? Pessoas calminhas. É uma música bem fofinha. Claro que, assim, ia ser mais legal se tivesse aparecido uma que o nome é basicamente, que o nome traduz pra Festa de Abóboras no Apocalipse no Apocalipse do Hitler da Água do Mar. Tem uma música que o nome claro. Traduz pra isso. Porque sim, porque é Homestuck, foda-se. É assim, isso que eu falo, querendo ou não, a gente já tá falando de uma webcomic que as pessoas têm braço ou não têm braço, depende da vontade. É, e as pessoas morrem múltiplas vezes. E quando eu digo múltiplas, são realmente múltiplas. Cada personagem morreu pelo menos 3 vezes, e algumas versões mortas dos personagens morreram também. George Martin sério, George Martin é um santo perto do que o autor dessa faz em termos de matar personagens. Eu estou falando sério. Então com vocês, uma musiquinha bonitinha... Moonsetter, da trilha sonora de Homestuck. Escutem aí. Gostos altamente questionáveis é Retalha. Sim, a Adriele ainda tem a sua veia otaquinha e ela já aprendeu a conviver com isso. E a trilha sonora de Retalha é bonitinha, tem umas musiquinhas bonitinhas. Os personagens têm suas músicas próprias. Então, uma delas é do meu personagem favorito, chamada Hello China, que é uma musiquinha idiota. é falando, é basicamente o personagem que representa a China. Pra quem não sabe, Retalia é um anime em que tem personificações de países e as suas políticas e as suas... Só que assim, tudo tom de comédia, são uns bonequinhos mais bonitinhos. Bem pastelão, bem pastelão. É babaquice pura, sabe? São episódios de 5 minutos em que nada faz sentido. E assim, claro que a trilha sonora vai fazer jus a isso. Tem algumas músicas que são surpreendentemente muito bonitas, mas infelizmente não foi o caso. Que é essa, é dedicada ao personagem China, que é o meu favorito, porque ele é um cara de 4 mil anos que não sabe ligar um DVD. Mas é isso. Eu não tenho como explicar Retalia, eu não tenho que explicar. E detalhe como explicar... que na verdade Retalia é o yaoi dos países, porque só tem rapazes. Assim, não é... E declaradamente não é yaoi, tem meia dúzia de meninas que mereciam mais destaque. Mas é, infelizmente. Eu não tenho como defender, eu não tenho como negar isso. E assim, o pior é que... Eu sei, parte de mim fica com... Essa é um tipo de coisa que eu deveria ter vergonha, mas de novo, eu já atingi o Nirvana, estou em paz com os meus gostos ruins. Então com vocês, Hello China, da trilha sonora de Retalia. Escutem aí. Joguei. Você lembra de Chaos Last PSP? Battle? Provavelmente pelo nome, não. É a última música, a música mais épica. A trilha sonora do... Olha aí! É excelente. Estamos indo, estamos fazendo aí uma boa mescla. Eu gosto dessa mescla. Então, e assim, a trilha sonora do Dissidia é muito boa. Mistura elementos das trilhas sonoras dos jogos anteriores e as músicas tema do jogo mesmo. A Chaos Last Battle é toda grandiosa na letra, no instrumental. A letra não faz um pingo de sentido, mas é uma música bem grandiosa, uma música bem imponente. É foda-se a letra. Ah, e assim, ela diz, ela é muito boa. Resume a ideia do Dissidia. É uma música muito legal e assim, eu recomendo. A trilha sonora do jogo como um todo ficou muito bem feita. E o jogo, né? A trilha e o jogo. Não, o jogo. Do jogo nós não precisamos nem falar. Porque assim, se eu começar a falar de Final Fantasy, eu não vou calar a boca. Então eu tô me atendo. Eu tô me evitando falar disso. Porque, né? Ainda teremos um cast de Final Fantasy. Acredita que ele vai sair. Então com vocês, Chaos Last Battle da trilha sonora de Dissidia Final Fantasy. Escutem aí. The messenger is standing at the gate, ready to let go, ready for the crush. Too late for whispers, too late for the blush. The past is mercy, and the future's glow. Kneeling journey, dressed in a cloak of shadows. The hunting's grim for the innocent eyes. Communion spray is a cup of sorrows. But faith is colors for the humbling cries. bom. A última vai ser uma merda fenomenal, tenho certeza. Ah, eu espero demais. Demais que seja. Ok, isso resgatou minha adolescência agora. The Fray Over My Head. Eu não sei porque eu tenho essa música nesse celular, eu odeio essa música. Eu não sei porque que eu tenho essa música, eu não gosto dela. Eu não sei por que isso tá aqui. Não, mas por que que ela... É que eu acho essa música chata, eu não sei que... Não, o problema não é esse. O problema é porque ela tá aí. Eu não sei. Qual é o seu problema? Ela deve ter ido, porque assim, eu gosto de uma outra música do The Fray, que é o... Ai, How to Save a Life. E eu peguei umas outras músicas e eu acho que essa tava junto. E assim, porque eu lembro dessa música, assim, eu lembro que uma fase da minha vida eu gostava dela. Eu gostava muito. Mas assim, quando a gente... Essa eu gosto da música. Mas eu acho que hoje em dia eu acho ela tão... Tão xarope. Mas me lembra dessa fase. A gente acabou de passar por Rentalha, e Vocaloid. Você vê como que não dá pra levar a sério o gosto de algumas pessoas? Não dá! Eu nunca disse que dava pra levar o meu gosto a sério! O que acontece é que, assim, essa música, quando ela saiu, eu escutava bastante ela, mas sabe quando chega uma hora e você pensa, gente, isso tem a cara da minha adolescência, eu não quero lembrar disso. Deixa pra lá. Aí você esquece de tirar do celular, alguma coisa assim. Acho que foi basicamente isso que aconteceu. Assim, a música é bonitinha, não vou dizer que a música é ruim, só não sei por que eu não tirei ela ainda, porque eu não sou mais... Teve uma época que eu escutava ela com mais frequência. Mas enfim, com vocês, pra encerrar essa playlist muito louca, que poderia ter sido pior, eu tô feliz que os deuses do perigo e do caos me ajudaram a me manter um pingo de dignidade nessa playlist. Então, com vocês, eu vou ser obrigado a fazer uma parte 2. Pra ver o porque, baixo. Porque, obviamente, pra a ideia... o fundo do poço. O que que o cabeça quer? Ele quer ver a coisa pegar fogo. Ele quer ver a gente passar vergonha. Eu só tive essa ideia por causa disso. Filha da puta. Exatamente. É aí que... Olha você acha que a gente... Você acha que a minha intenção era vir aqui mostrar o bom gosto da Dri? Claro que não, né? Eu sei que não. Óbvio de você, que não. De você eu não espero nada melhor. Mas, enfim, galera, é isso. Over My Head, The Fray. Vamos encerrar por aqui. Beijos. Até mais. E escutem. Falou, pessoal. I never knew that everything was falling through, that everyone I knew was waiting on a cue to turn and run when all I needed was the truth. But that's how it's gotta be. Coming down to nothing more than apathy. I'd rather run the other way than stay and see the smoke and who's still standing when it clears. And everyone knows I'm in over my head. It's seconds left in overtime. She's on your mind. She's on. on your mind, she's on your mind.